agora chegou a minha vez, viu? Se agora você me paga. Vai! Você vai pagar tudo que me fez. Só me fez chorar, só me fez sofrer. Você vai pagar tudo que me fez. Se só me fez chorar, só me fez sofrer. Vai! Eita, forrozão apaixonado! Nossa história de amor teve começo, mas não teve fim. Você me magoou, agora vive pelos cantos, chorando, sofrendo, pelos quatro cantos da cidade. Isso não é mal de amor, é sintoma de saudade. Vai procurar um novo amor. Sofrer, hey! Você vai.